strada aperta. É que esse jazz é tipo um blues e aqui jaz diante dessa luz. Que seu ego sua frio por baixo do meu capuz. O que sobrou pra mim foi rimar sem compaixão. O que roubam de mim que dê pra sua coroa e caixão. Essas ruas são frias, eu vim na caminhada. Quem não conhece esses caminhos não arruma nada. E não se espera nada de quem joga a toalha. Ir além é batalhar cada batalha. Meu âmbito ainda é hábito que dita o rito. Histórias feitas de memórias de paz e conflito. Dispenso quem delata, nós estamos no delito. E eu evito ser escroto no que tenho escrito. Afasta teu ejó pra lá, que eu não quero intriga. Quem importa o ogô abre porta, são sete figas. Não me diga que o coração não aperta. Estrada aberta, estrada aberta. De agora em diante não mais reclamo, não mais adio, não preciso de nada. Estou farto de queixas internas, bibliotecas, críticas ressentidas. Forte e alegre eu ganho a estrada aberta. A terra, isso me basta. Sem trocadilhos e atalhos, entre estribilhos trabalho, conhecimento em retalhos. Mantenha atento aos detalhes no pavimento, pisando firme apesar dos tropeços. Abrir caminho tem dessas, bom já ligado o começo. Sem me apoiar no pretexto, sabedoria é a chave pra me livrar dos entraves desde o primeiro bissexto. Muito respeito a quem veio por essa antes de mim. Fazer por onde é o meio, justificante do fim. De trecho em trecho gravado, sigo trilhando quilômetros. No tempo que me permito, importunando os odômetros. Pra alguns talvez eu tenha ido longe demais e teve quem refez meus passos pra ver como se faz. Ou até como não faz. Que meu erro ensine quem vem. Ter gratidão por quem foi, por quem fui, vai além. Veja bem, pra cada percurso é a entrada certa. Mancado, radar alerta, prossigo na. De coração leve eu levo a estrada aberta. Cheio de saúde, livre o mundo diante de mim. O longo caminho da terra diante de mim. Levando-me a qualquer lugar, aonde eu queira ir. De agora em diante eu não peço a felicidade, sou eu mesmo felicidade.